Sou Pedro Silva de Vera, odeio selva de fera, a natureza me espera, verde mãe minha cor. O meu cavalo é de osso, eu lhe beijando o pescoço, ele me leva no doce, aonde o sol vai se pôr. Eu só preciso de um prato e pouco mais que um trapo, e nosso amor ser um trato que jamais terá fim. Arruma tudo, vambora, ora vambora, simbora, e a sanfona de fora vai tocando pra mim. Chuva caindo, é lombé burro subindo, vento venta zunindo e a carroça quebrou. O vento roda moinho, a casa de um passarinho, kitnete de ninho, nosso filho salvou. Afio o fio da faca e faz um fecho de estaque, fim café na barraca, chuva passa, passou. E vem a noite estiada, e vem a lua molhada, e a sanfona danada, e nós vivendo de amor. Chuva caindo, é lombé burro subindo, vento venta zunindo e a carroça quebrou. O vento roda moinho, a casa de um passarinho, kitnete de ninho, nosso filho salvou. Afio o fio na faca, faz um fecho de estaque, fim café na barraca, chuva passa, passou. E vem a noite estiada, e vem a lua molhada, e a sanfona danada, e nós vivendo de amor.